Ser humano é tricotômico, corpo, alma e espírito. Desde o princípio, a batalha dos antigos. Obedecer a lei, seguir seus mandamentos. A dispensão da graça trouxe outro entendimento. E ele veio andando sobre a faixa de Gaza, e hoje é objeto de estudos da NASA. O ser humano mais complexo e incrível, porque sua genética é de outro nível. Amado e anunciado, também odiado, com a fúria dos demônios que ele tinha condenado. Ei, Ronidos, desses a mim, eles são meus porque ouviram sua palavra. Se fosse narrar todos os milagres, não caberia em vários livros do mundo. Então não é inútil, seria um absurdo não crer que ele veio salvar o mundo. Olhando para o céu, ora vem Senhor da Glória, que fez das nossas vidas uma trajetória. Sem santidade ninguém verá o Pai. Ora Maranata, Yeshua HaMashiach. Eu não sou cristão por nenhum outro motivo, senão pela pessoa de Jesus. A presença dele, o exemplo de vida de Jesus, os valores que ele passa e nos ensina, tudo em Jesus é tão absolutamente maravilhoso. Creio no que me tirou do mundo do pecado, me livrou e me colocou de pé, me deu uma nova vida e me ajuda na minha pouca fé. Hoje eu creio no meu Salvador, luto pra tentar valer a pena o sangue que ele derramou. Por amor que derramou, só por amor, que veio o mundo como um homem e morreu ao nosso favor. É pra ter pena, irmão? Claro que não. Ressuscitou ao terceiro dia, o direito da salvação foi te dado. Depende de você, da sua correria, do seu dia a dia, do que vai fazer. Se vai crer e ser imagem de Cristo, ou se vai ficar curtindo o mundo que jaz do maligno. Só quero ver quando Jesus voltar, os que chorou sorrindo e os que debochou vai chorar. Os que me apontou zoando comigo, os que ficava brincando com o nome de Cristo. É melhor se arrepender enquanto é tempo, senão a eternidade vai ficar só no lamento. E os crentes dando glória com Jesus sem sofrimento, irmão. É tão sublime falar de Jesus que eu não consigo me afastar. É ele quem me atrai, ele é o imã que me faz batalhar pela causa da fé cristã. É a pessoa de Jesus.